E cá está o nosso Questão de Sensibilidade entrando no ar, vindo pelo ar atingir o seu ouvido, a sua alma, o seu coração. Isso aí é o Questão de Sensibilidade voando, voando como passarinho, passarinho que traz bons sentimentos e que toca, toca o seu coração como nós tocamos aqui, música boa, é o que nós buscamos fazer. E hoje trazemos uma cantora nova, uma cantora jovem, brasileira e da boa qualidade da música, da nossa música. Uma menina muito simpática, Roberta Sá. Eu a conheci não faz muito tempo e desde logo ela se transformou numa das minhas preferidas. Ela tem um bom gosto imenso e isso é muito especial. Mas falaremos dela com calma no decorrer do programa. Primeiro, seja bem-vindo, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso companheiro, sempre aqui conosco. E lembre que quando o nosso programa não for ao ar, você poderá ouvi-lo no endereço www.acasadapedra.com.br, onde todos os nossos programas estão à sua disposição. E aquele do dia, quando acontecem as jornadas esportivas que você não pôde ouvir, você poderá ouvir num outro momento. Mas sempre estando conosco e alimentando a sua alma de coisa boa. E pode haver coisa mais boa do que falar de sentimento? Sem dúvida que não. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém, eu sambo mesmo por vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Ninguém, eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar, mas força se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar, há quem sambe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém, eu sambo mesmo por vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer, e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Mas quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. do Questão de Sensibilidade hoje com o Roberta Sá. Como eu prometi logo na abertura do programa, vamos falar um pouquinho dela. Vocês já perceberam e já aqueles que não a conheciam estão agora identificando o seu timbre de voz. Eu acho que ela não tem um timbre que você identifique logo de imediato, assim como uma Bethânia, uma Elis, uma Simone, uma Gal. Você ouve e fala, nossa, essa é a Fátima Guedes, ou outras cantoras, várias, até a Leila Pinheiro você reconhece. Agora, essa safra nova, muitas delas, tem timbres vocais muito parecidos e você fica um pouco confuso. Mas o que diferencia a Roberta Sá não é necessariamente o seu timbre, mas sim a sua técnica, o seu bom gosto, a sua simpatia, uma escolha de música, arranjos muito bem cuidados. Ela é muito para cima, ela é muito alegre. Uma outra cantora nova também, que pelo menos de uma safra mais recente para mim, é a Mônica Salmasso. Nós já trouxemos a Mônica Salmasso aqui no nosso programa e vamos programá-la mais vezes. São estilos não muito próximos, mas elas têm algo em comum. As duas têm um diferencial em relação à maioria dos artistas novos que têm surgido na música brasileira, principalmente mulheres que cantam, porque elas têm um refinamento, elas têm um bom gosto, elas têm uma pesquisa, os arranjos são muito bem feitos, elas querem fazer música séria, não apenas música para vender, mas sim para a história da música, reconhecê-las como uma adição, um acréscimo, uma contribuição. E isso é importante, e isso é bom para nós. Por isso, hoje vocês têm Roberta Sá.

sei se é certo pra você, mas por aqui já deu pra ver, mesmo espalhados ao redor, meus passos seguem um rumo só. E num hotel lá no Japão, vi o amor vencer o tédio, por isso a hora é de vibrar. Mas um romance tem remédio, não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Quando a gente quer ir lá, não há perigo no mundo que te impeça de chegar. Caminhando sem receio, vou brincar no seu jardim, de virada te suqueixo e de rio amarelo. De virada te suqueixo e rio amarelo. Agora a hora é de vibrar, tem remédio. Vou viajar lá longe, tem o coração de mais alguém. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Descanso quando a gente quer ir lá. Não há perigo no mundo que te impeça de chegar. Caminhando sem receio, vou brincar no seu jardim, de virada até suqueixo e rio amarelo. De virada até suqueixo e rio amarelo. Agora a hora é de vibrar. Lá longe tem o coração de mais alguém. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalha. Questão de sensibilidade, hoje com a Arte Maior de Roberta Sá. Estou a te esperar para ver. pra me encantar. Canta para mim, qualquer coisa assim sobre você. É noite. Tudo se sabe, tudo se sente, tudo se sonha. Questão de sensibilidade. Cicatriza.

chamar ao palco o meu maior parceiro, Pedro Luiz. No samba de roda eu vou, o babado da saia eu vejo, a morena girando a renda, é prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem, diz na palma e no verso histórias de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, e é bonito, canta que eu quero ouvir, bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Hoje a festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje a festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou, no babado da saia eu vejo, a morena girando a renda, é prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem, diz na palma e no pé histórias de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, e é bonito, canta que eu quero ouvir. Bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. De paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou, no babado da saia eu vejo, a morena girando a renda, é prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem, diz na palma e no verso histórias de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, e é bonito, canta que eu quero ouvir. Bate o tambor na força de um rito, tudo pra se divertir. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Festa pra uma noite inteira. Hoje é festa pra uma noite inteira. Festa pra uma noite inteira. E hoje, com a cantora Roberta Sá, vocês estão fazendo uma viagem, eu acredito que uma viagem muito especial. Tanto que, assim como aconteceu ontem, que eu avisei vocês que teríamos o Emílio Santiago com um programa especial, que foi o de ontem, mais um na semana que vem, Roberta Sá também vai estar presente a semana que vem com mais música. E vocês vão conhecer bastante do seu repertório. Mas hoje estamos apresentando, para aqueles que não estão familiarizados com o seu trabalho, a beleza da sua voz. Já que me trouxe beira de estrada. Nunca vi laranja doce que não fosse perfumada. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Se você cair do galho, eu não vou lhe levantar. Oh, que beijo bom que meu bem deu na minha boca. Deu na minha boca, deu na minha boca. Cada noite com meu bem é melhor que a outra. Gosto da mão que me bole, que me pega sem pedir. Gosto da conversa mole, que não me deixa dormir. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Se você cair no galho, eu não vou lhe levantar. O vento que vem do mar traz a garoa dentro da canoa, só notícia boa. Pitanga e piqui, que traz aí? Manga, maracujá, melão e murici. Araçaí, açaí. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Não vá subir na laranjeira, veja lá. Se você cair do galho, eu não vou lhe levantar. Meu amor me deixou e a água correndo pro mar arranjou outro amor. Pra São Salvador, laranjeira deu flor. E água correndo pro mar, e água correndo pro mar, e água correndo pro mar, e água correndo pro mar. Meia-noite chuviscou, meu amor me procurou. Saudade do meu calor, perdão não pede. Água correndo pro mar. Veja lá, não vá subir na laranjeira. Veja lá, se você cair do galho, eu não vou lhe levantar. Se você cair do galho, eu não vou lhe levantar. Mas se você cair do galho, eu não vou lhe levantar. Do amor, seu ator, a densidade. dispor o bem ao mal prevalecer. E o amor ao ódio incerto em nosso ser se impor, e a dor que é certa o prazer sobrepor, e ao frio que nos faz sofrer o calor, e a guerra enfim a paz vencer. E a guerra enfim a paz vencer. Roberta Sá é muito eclética, ela às vezes você diria que é uma sambista, em outros momentos é uma das grandes cantoras da música brasileira, com interpretações em que a letra é tão privilegiada e que tem todo um arranjo específico e produzido, e isso tudo é a riqueza do seu trabalho e atesta a sua flexibilidade. Parece natural andar na contramão, mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Perdeu-se a moral e reina a falta de vergonha. Mania nacional é ver o outro se dar mal. O caso de polícia é corriqueiro, é todo dia. Felicidade é bom, eu quero paz, justiça, alegria. Moramos no prazer, a coisa que tá quente. O ano inteiro eu vou atrás, não sei de que exatamente. Moramos no prazer, a coisa que tá quente. O ano inteiro eu vou atrás, não sei de que exatamente. É bom, eu quero paz, justiça, alegria.

sorte sim na minha. Dona melancolia, já não me detona sem dó. E a senhora alegria já não me abandona, pois agora eu não sou só, eu só. Queria. Agora sim me sinto mais inteira no meu caminho, nessa companhia. Agora sim me sinto mais inteira no meu caminho, nessa companhia. Agora eu tenho e come em minha mão quem antes só, tão só em sonho eu tinha. Completamente coração, e tá completamente sim na minha. Dona melancolia, já não me detona sem dó. E o Questão de Sensibilidade de hoje chega ao seu final. Nós aqui deixamos o nosso abraço e temos um encontro marcado, amanhã, no mesmo horário, aqui na FM Melodia Educativa de Varginha. Renato Tavolieri Filho, se despedindo. E assim...